iludir com quem não é pra você. Já falei milhões de vezes que não tô afim de te fazer sofrer. O que você quer é o mesmo que eu quero. Pode confiar em mim, só o seu amor eu espero. Não quero te iludir, eu não quero te enganar. Eu não penso em mentir, eu não quero te usar. Só quero dar o meu amor pra você se sentir bem. Amada e protegida e realizada também. Deixa eu fazer tudo aquilo que eu falei, aquilo que eu te prometi. O seu homem eu serei, nada é pra sempre, mas eu farei com que seja eterno. Os momentos em que estivermos juntos, vamos começar do zero. Deixa pra lá tudo que você viveu, o que você passou, agora deixa só você e eu. Vamos construir algo de verdade pra nossa vida. Deixa a ilusão de lado, vem pra cá e seja minha. Yeah, quero você aqui. Não vou deixar você ir embora, não, não. Quero você aqui pra sempre em toda a minha vida. Pra me dá uma chance pra eu provar que o que eu sinto vale a pena. Fazer tudo ter sentido, acaba de vez com esse dilema. Deixa eu fazer o que ninguém foi capaz de fazer. Deixa eu mostrar como se faz pra você não esquecer. Quem é o homem da sua vida que te faz se sentir mulher? Que realiza os seus desejos mais insanos? Então me diz quem é. Que te deixa sem palavras, que aparece na hora exata em que você estava sozinha, precisando se sentir amada. Que só de mexer no seu cabelo já te arrepia. Pense você em todas as noites, pega o celular e te liga. Não esqueça as desculpas e venha pra cá agora. Venha ser a minha mulher, se arrume logo e não demora. Pois eu quero você aqui, onde sempre foi seu lugar. Não vou deixar você voltar pra onde não sabiam te amar. Deixa eu fazer o seu sorriso ser espontâneo, diferente daqueles momentos onde o mesmo era momentâneo. Yeah, quero você aqui.